Capítulo 30. Há necessidade de uma reforma dentro da igreja. O primeiro olhar da igreja é em direção a Cristo, que é a sua cabeça, seu Senhor e seu tudo. Depois disso, ela deve levar em consideração seus interesses e os interesses do mundo, com equilíbrio adequado entre os dois. Quando digo seus interesses, não me refiro a egocentrismo. Quero dizer que a igreja deve fazer uma autoanálise constante para saber se está na fé. Deve envolver-se em rígida autocrítica e estar pronta e alegre para reparar erros. Deve viver em uma condição de penitência perpétua, buscando a Deus de todo o coração. Deve verificar constantemente sua vida e conduta à luz das Sagradas Escrituras e alinhar-se com a vontade de Deus. Quanto a interesses do mundo, quero dizer que a igreja tem de saber por que está aqui na terra. Ela tem de reconhecer sua dívida com a humanidade e ela tem de levar a sério as palavras do Senhor. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1, verso 8. A tarefa da igreja é dupla: propagar o cristianismo por todo o mundo e ter certeza de que o cristianismo que ela propaga é o cristianismo genuíno do Novo Testamento. Na teoria, a semente, sendo a palavra de Deus, deve produzir o mesmo tipo de fruto, qualquer que seja a condição espiritual dos que a semeiam. Mas não é assim que funciona. A mensagem idêntica pregada aos idólatras por homens de níveis de piedade diferentes produz tipos diferentes de convertidos e resulta em uma qualidade de cristianismo que varia de acordo com a pureza e o poder do pregador. O cristianismo sempre se reproduz de acordo com a sua espécie. Quando uma igreja não espiritual e com a mente voltada para o mundo cruza o oceano para dar o seu testemunho aos povos de outras línguas e de outras culturas, certamente apresenta a eles um cristianismo muito parecido com o dela. Não é apenas a palavra em si, mas o caráter do testemunho que determina a qualidade do convertido. A igreja não pode fazer mais do que se transplantar. O que ela é em um país será no outro. Uma maçã do tipo gala não se transforma em uma maçã do tipo Fuji se for transportada de um país para o outro. Deus escreveu a sua lei de modo profundo em todas as espécies de vida. Tudo deve se reproduzir de acordo com a sua espécie. A ideia comum de que a primeira obrigação da igreja é a de propagar o evangelho às partes mais longínquas da terra é falsa. Sua primeira obrigação é ser espiritualmente digna de propagá-lo. Nosso Senhor disse, vão. Mas também disse, esperem. Atos 1, verso 4. E a espera tinha de vir antes da ida. Se os discípulos tivessem partido como missionários antes do dia de Pentecoste, teria sido um tremendo desastre espiritual, porque teriam feito convertidos semelhantes a eles, e isso teria alterado para pior toda a história do mundo ocidental, com consequências nos séculos vindouros. Propagar um tipo de evangelho decadente e degenerado em terras pagãs não é cumprir o mandamento de Cristo nem cumprir nossa obrigação para com os idólatras. Essas terríveis palavras de Jesus assombram a minha alma. Ai de vocês, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Mateus 23, verso 15. Converter homens do judaísmo dentre as nações gentias era uma coisa totalmente boa e certa de se fazer. Milhares de felizes convertidos foram ganhos para a religião de Moisés durante os anos de influência espiritual de Israel. Mas na época de Cristo, o judaísmo havia afundado tanto que seu trabalho missionário causou malefícios em vez de benefícios. Aparentemente seria lógico que uma igreja subnormal e sem poder não se envolvesse na atividade missionária, mas, de novo, os fatos contradizem a teoria. Os grupos cristãos, que muito tempo antes haviam perdido qualquer traço de chama moral, continuam a crescer nos lares e se reproduzem em outras terras. Na verdade, quase não existe uma seita paralela ou um culto herético nesses dias, mas seu sucesso é surpreendente entre os povos atrasados do mundo. A ala evangélica da igreja voltou-se nos anos recentes para os interesses do mundo em uma escala extraordinária. Nos últimos 20 anos, a atividade missionária evangélica em campos estrangeiros aumentou tremendamente. Mas em tudo isso há um ponto fraco perigoso. Esse ponto fraco é a suposição ingênua de que temos somente de alcançar a última tribo com nossa marca de cristianismo e o mundo todo será evangelizado. É uma suposição que não ousamos fazer. Hoje, o cristianismo evangélico, pelo menos nos Estados Unidos, encontra-se tragicamente abaixo do padrão do Novo Testamento. O mundanismo é uma parte aceita de nosso modo de vida. Nossa inclinação religiosa é social, não espiritual. Perdemos a arte da adoração. Não estamos produzindo pessoas consagradas. Nossos modelos são empresários de sucesso, atletas e artistas famosos. Realizamos nossas atividades religiosas de acordo com os métodos do anunciante moderno. Nossos lares transformaram-se em teatros. Nossa literatura é superficial e nossos hinos chegam à beira do sacrilégio. E quase ninguém parece se importar. Precisamos ter cristãos melhores em breve, senão, na outra metade do século, o cristianismo verdadeiro não mais existirá. Números maiores de semicristãos não são suficientes. Necessitamos de uma reforma. Capítulo